Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos começando a edição de número 18 do Bancada Azulina. E junto comigo, compondo a bancada hoje, eu tenho o Jones Ribeiro. E aí, Jones, como foi sua semana? Como é que você tá, meu querido? Fala, Mike. Fala, Lucas. Um abraço para os torcedores proletários que acompanham aqui o Bancada Azulina. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Foi uma semana... expectativa grande, um início de dois jogos em casa, não começamos bem essa trajetória, a gente vai comentar muito sobre o jogo contra o Náutico. Beleza, e junto comigo também tem Lucas Oliva. E aí, Lucas, como foi sua semana? Como é que você está? Tudo bem, Mike. Abraço, Jones. Tivemos um bom público no Batistão, apesar da promoção... tem uma expectativa de que a gente enchesse ainda mais o estádio, mas é um reflexo desse time ainda que oscila muito e ainda não passa aquela confiança para o torcedor se empolgar de vez e lotar o Batistão. Ontem a gente perigou, quase que perde, mas conseguimos pular uma fogueira grande e sair com um empate e quase uma virada, né, no finalzinho, se não fosse aquela confusão que teve na Trovão, a gente vai comentar aqui. Beleza, beleza. E o podcast Bancada Azulina, ele pode ser encontrado no site dragaodearacaju.com.br e no Spotify tem o seu feed, o agregador para quem usa aplicativos de podcast e também no YouTube. Então, são vários canais para você acessar o nosso podcast e divulgue, ajude a gente a crescer ainda mais esse projeto. Então, vamos lá, vamos falar desse jogo. Confiança 1, Náutico 1, um jogo que aconteceu de tudo. Literalmente, teve um primeiro tempo que demorou umas 3 horas e depois um segundo tempo... impressionante. 2 gols. Lucas, comece a falar aí do primeiro tempo desse jogo. Então, tem uma dúvida na massa proletária se Daniel respeitou excessivamente o Náutico, ele é egresso do futebol pernambucano, né? Ou se o Náutico realmente, com méritos, amassou Confiança, né? Essa é a discussão que está nos grupos de WhatsApp. Eu penso que é um pouco dos dois. Eu acho que realmente Daniel respeitou demais o Náutico, mas a formação não era uma formação demasiadamente retranqueira, né? O fato é que Ítalo e o Ari Moura não renderam no primeiro tempo e o Confiança ficou sem escape, sem agredir o Náutico. E foi, como você bem falou, um primeiro tempo longo, pareciam 90, 180 minutos aquele primeiro tempo, que não acabava nunca. E tivemos sorte de não ter tomado gol, inclusive nosso goleiro Jean, o mão de alface, colocou a bola para dentro do gol, impressionante, né? Pela primeira vez eu vi o Confiança sendo beneficiado pela arbitragem, o árbitro, bandeirinha, ninguém viu, mas a massa proletária toda viu que o goleiro do Confiança jogou a bola para dentro do gol, e seria o primeiro gol do Náutico. O Náutico saiu várias frentes na cara do goleiro e perdeu os gols, e só foi abrir o placar no segundo tempo, numa jogada de escanteio, num primeiro pau, falha de marcação bizonha, e o Náutico abriu o placar. Mas foi um primeiro tempo sofrível e um Confiança que não se achou. É impressionante que quem, nesse primeiro tempo, quem minimamente jogou foi Tito, que era o que não vinha jogando. E o restante todinho não jogou e ele tava lá brigando, tentou algumas jogadas. E nossos laterais não apoiavam, não subiam, não sei se foi determinação do técnico ou se eles ficaram presos mesmo, porque o Náutico jogou com dois caras enfiados ali nas pontas, e das poucas vezes que o Enes e o Altemar subiam, era aquela bola que eles mandavam na área e seja o que Deus quiser, porque não tinha qualidade nenhuma de levantar a cabeça e procurar um atacante do Confiança para mandar a bola, entendeu? Beleza. Então foi muito difícil esse primeiro tempo. Jones, você que é o nosso homem das táticas, do entendimento tático do jogo, o que mudou no Confiança para voltar melhor pro segundo tempo e empatar, e principalmente do meio pro fim do segundo tempo, amassar o Náutico de tal forma que a gente quase vira o jogo? A melhora do Confiança após o gol do Náutico, principalmente, ele tem muito a ver também com a postura do Náutico. O que acontece é que isso se repete Brasil afora. Um time, quando faz o gol, ele recua, ele não controla o jogo no Brasil. Você vê em outros países, inclusive na América do Sul, o time, quando faz um gol, ele controla o jogo. O time brasileiro, quando vai jogar na Argentina e pega 1-0, ele não vê mais a bola de jeito nenhum, porque isso foi algo interessante, até que Sampaoli recentemente definiu como se defender com a bola. E se defender com a bola é justamente controlar o jogo de tal modo que o outro time não tenha chance de reter a posse da pelota e aí criar oportunidades. Então, o fato de o Náutico ter se recuado após ter feito 1-0 fez com que o Confiança tivesse uma maior predominância. A verdade é que, na minha opinião, nós achamos um gol. O gol do Confiança foi um achado. Foi uma bola lançada na área. Era um gol que não estava no script. Agora, eu não vi uma predominância tão grande também do Náutico, né? O Náutico, ele teve muito controle de posse de bola, mas uma posse estéril, muito de meio campo, tocando muito de lado, tocando muito para trás. E se você olhar bem, as chances que o Náutico teve, a grande chance que o Náutico teve foi aquela com o Wallace pernambucano, que ele, uma jogada de muita qualidade. Travessão. Não era uma jogada fácil fazer o que ele fez. Ele fez uma coisa extraordinária, mas deu um pouco de azar, que a bola pega no travessão. Mas tirando esse lance, que o Wallace realmente sai na cara, não foram tantas chances do Náutico assim. Teve muita bola alçada à área, que os caras conseguiram cabecear, como nós também tivemos. O Tito, no primeiro tempo, pega uma bola de cabeça, mete em cima do goleiro. O Vinícius Simon pega uma bola de cabeça, pega e cabeceia, testa também na direção do goleiro. Isso ficou muito claro para mim. No frigir dos ovos, o que foi... Qual foi a estratégia do Confiança? Hoje se fala muito em jogo reativo. O Confiança teve uma estratégia de jogo reativo. Nada mais é do que o bom e velho contra-ataque. Confiança tentou marcar na linha de meio de campo e esperar o momento certo para sair com velocidade. No primeiro tempo, em alguns lances, teve essa oportunidade. Esse lance de Tito mesmo de cabeça, o Confiança sai pelo lado direito, o Ari Moura aguarda a passagem do Thiago Enes. Thiago Enes cruza e Tito cabeceia. Ele estava mal posicionado, porque ele devia estar mais dentro da área. Centroavante tem que entrar mais na área. Eu fiz questão de ver o replay, ele demora a progredir, a atacar o espaço vazio. Se talvez se ele tivesse ido para o meio da área, o Thiago Enes viria, o veria entrando, lançaria, e ele até fizesse o gol com facilidade, da marca do pênalti, da marca da pequena área. Ele precisa evoluir nisso. Mas eu acho que a estratégia estava bem definida. Estratégia, no meu modo de ver, é o seguinte: você analisa, deu certo, é boa. Não deu certo, tem que ser repensado. Né? Porque não existe essa coisa de... tem que ser uma estratégia X ou estratégia Y. Depende muito do jogo. No jogo de ontem, se o Confiança tivesse sido mais competente nas oportunidades que teve, talvez a gente tivesse vencido, mesmo o Náutico com a posse de bola. No segundo tempo, como é que começa? Ele tira o Matheus, que jogou no ABC o ano passado, e coloca um outro meia, que eu não me recordo agora o nome. Por quê? Porque ele é um cara que toca a bola numa posição um pouco mais atrás, então ele pega o jogo de frente. E aí, na minha opinião, apesar dos pesares, o Náutico jogou também melhor o segundo tempo do que o primeiro, principalmente até fazer 1-0, porque foi o momento que o Confiança teve mais dificuldade de pegar, de roubar a bola do adversário. Foi naqueles 20 minutos, antes e um pouquinho depois do 1-0, porque até eles tiveram uma chance depois, né, um chute lá no cantinho, o cara conseguiu, e Jean conseguiu tirar. Sobre Jean, é engraçado, porque ele teve duas falhas bizonhas, não foi apenas essa, ele teve uma outra falha, que é, ele pega a bola facilmente no início do jogo e dá a bola no pé do atacante do Náutico, no bico da... Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, no bico do lado direito, parece que ele tá nervoso. Eu vou falar algo aqui que eu joguei futebol, percebo. Eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que não tá bom o clima ali entre os goleiros e o treinador de goleiro. O treinador de goleiro erra muito batendo a bola, erra demais. Dá para ver a insatisfação até na expressão que a gente vê dos jogadores ali no pré-jogo. Então, tem algo errado ali com aquele treinador de goleiro. Eu preciso ver se ele tem competência para trabalhar no Confiança. Agora, do ponto de vista do resultado, na minha opinião, não foi o resultado ruim. O Náutico é um time que vai brigar lá em cima. Dos que eu tenho visto jogando, ele, pelo desempenho de ontem, é um bom time. Vai ser difícil de bater o Náutico daqui para fim. O treinador que chegou parece que tá dando uma cara nova à equipe. Eu já vinha dizendo antes do jogo, o que a gente tem que sair dentro de casa é, olha, são dois jogos difíceis. A gente tem que sair com 4 pontos. Se a gente ganhar do Botafogo semana que vem, tá tudo bem. Beleza. Eu também considero que não foi um mau resultado, não. Mas é impressionante a insegurança do goleiro Jean, que passa para todo o estádio e pro time também, né? Que tá ali com ele em campo. Eu não sei, não, se não é a hora de Genivaldo voltar a ser titular das traves do Confiança. Então, Lucas e Jones, tenho duas coisas a pontuar da abertura de vocês. Primeiro, eu não sei se Daniel respeitou o Náutico, mas o que me pareceu foi muito mais um nervosismo da parte dos jogadores do que propriamente uma orientação de Daniel. Eu senti o time muito nervoso no início. Então, errando muita bola, errando muito passe curto, os caras estavam errando, dando na mão, nos pés dos jogadores do Náutico. Acho que quem, por nossa sorte, quem estava sereno e tranquilo foi quem segurou a onda, que foi a dupla de zaga e Amaral. Esses não vi grandes falhas, assim, que eu possa botar na conta do nervosismo. E sobre a pressão inútil do Náutico, vamos dizer, muita posse, pouca chance, de fato, o Náutico não... Você não vê o Jean fazer muitas defesas difíceis. Teve uma, duas ou três no máximo, porque a nossa zaga estava soberana, assim. A partida que Anderson fez ontem é impressionante. Ele jogou muito, então a nossa zaga ontem estava muito bem colocada. O próprio Thiago Enes, no segundo tempo, estava defendendo muito bem. Então, o nosso sistema defensivo ontem, em que pese ter tomado aquele gol, uma jogada ensaiada, enfim, o meio aqui cabeceou, nem é tão alto assim, acabou fazendo o gol, mas... Durante todo o jogo eles foram muito bem mesmo na marcação, enfim, no desarme de bola. Ô Mike, eu acho que é esse equilíbrio que tá faltando. Eu acho que o treinador Daniel Paulista tá pedindo uma atenção defensiva maior e nosso time tá faltando jogar um pouco mais com a bola. E eu vejo que tá faltando um equilíbrio, às vezes os jogadores estão jogando muito só, sem dialogar, sem conversar. Eu vejo o Everton isolado ali no meio... ninguém chega ali para jogar com ele. O Vila, com essa preocupação defensiva, às vezes esquece de apoiar como deveria. E fora ontem as más atuações, né? Ítalo mesmo mostrou que definitivamente que é um jogador de segundo tempo. Já não temos mais dúvidas com relação a isso. E o Ari Moura, que vinha bem, ontem foi um pouco abaixo. No primeiro tempo, impressionante, errando seguidamente, um atrás do outro. E aí isso comprometeu um pouco o Dragão na parte ofensiva. Apesar de que, eu concordo com você, se não tivesse a parte defensiva melhorado, a gente poderia ter tomado mais gols ontem. Jones, o que você tem a falar da nossa zaga? Eu não vou nem falar como nós somos... torcedores, né? Não somos profissionais. Não vou falar muito da nossa zaga, não, porque eu lembro da última vez que nós falamos e com geral e começou a jogar mal. Então, eu não quero ser acusado pelos supersticiosos de zicar o nosso time, mas realmente tem um desempenho bom, para ser bem objetivo. Uma coisa que pouca gente comentou e que para mim me incomoda bastante é o seguinte: a bola do Goji. Primeiro teve uma falta, e era uma bola de cortar fácil. Tito espana o taco, mete para escanteio e sai o gol. Pô, não era para meter aquela bola para escanteio, entendeu? Pô, foi uma sequência de escanteios, né? Não, teve uma falta, há uma cobrança dentro da área, Tito acho que tá no bico da área, e ele espana o taco, pô, mete para fora. Eu achei que foi um pouco de displicência dele ali. E aí o cara bate e sai o gol. Quase que a bola vai no gol, né? Foi mesmo, quase que a bola vai no gol. E aí o cara bate e sai o gol. Pô, um pouco mais de atenção, velho. Futebol tem que ter atenção a todo momento. Eu nem acho que Tito fez uma partida ruim ontem. Eu concordo com o Lucas. Principalmente no primeiro tempo. E a gente sabe que Tito tem um problema, que ele só joga um tempo. Isso não é de agora. Desde 2017, quando ele chegou aqui, Tito só joga os primeiros 45 minutos, 15, 20 segundos, acabou. E aí tem que repor. O Renan, ele tem uma movimentação totalmente diferente. O Renan se movimenta muito mais. Eu achei que ele entrou arisco ontem. Primeira bola, cavou logo um amarelo para um defensor do Timbu. Depois ele arranca, que eu acho que é assim que o atacante tem que jogar. Eu prefiro atacante jogar assim. Ele arranca, ataca a bola no cruzamento pelo lado direito do Thiago Enes e desvia. Infelizmente a bola não foi pro gol, porque não é tão fácil você, em velocidade, em progressão, você desviar no canto. Ou seja, quase praticamente cabeceando para trás, desviando muito para o lado, mas ele desviou bem, gostei da movimentação. Mas o sistema defensivo claramente melhorou, temos tomado poucos gols, tomamos um gol ontem num vacilo que não pode acontecer, uma bola do primeiro pau. Primeiro pau você não pode tomar gol, e tomamos o gol do primeiro pau, um jogador que não é nem de uma estatura elevada. Mas tirando essa falha, nosso sistema defensivo está bem. o Amaral. Aí, Jones, pode continuar. Pode ficar à vontade, pode falar, Lu. Não, eu ia falar realmente do Amaral também, que eu acho impressionante, é um cara que faz uma leitura das jogadas muito bem feita, e ele tem uma qualidade de passe que o diferencia do Flávio, né? Flávio não tem esse passe que o Amaral tem. Então, realmente, eu tô impressionado positivamente com o futebol que Amaral vem desempenhando e tem um certo padrão, né, de um jogo para outro. E pontuar que nos 20 minutos finais o Confiança até que cresceu bastante no jogo, exerceu uma pressão no Náutico. É, chegamos perto de fazer o 2-1 com cobranças de falta. A bola parada de Altemar estava bem. Altemar fez um bom jogo dentro das limitações dele. Ele não é um radar. Perdemos muito por não ter um radar, mas no jogo de ontem, acho que seria diferente a nossa situação. Mas o Altemar, dentro das limitações dele, ele fez sim um bom jogo. Principalmente nas bolas paradas, né? Que ele tava batendo bem. E aí o que acontece, né? Acontece uma briga no meio da Trovão. Tanto que eu depois vi que a bateria da Trovão se retirou. A turma, acho que a diretoria da Trovão também se retirou. Viu o bandeirão se retirando. Mas é aquele negócio, né? Você não tem como controlar a Trovão. É gente de tudo que é tipo ali. Então aquela confusão que aconteceu no seio da torcida chamou toda a atenção da arquibancada, da massa proletária, para a confusão. E aí, coincidentemente, aconteceu com o fim da pressão que o time proletário estava exercendo dentro de campo. E aí termina aqueles 5 minutos finais, o Náutico já com a bola no campo defensivo do Confiança. Então também teve essa questão extra-campo que quebrou um pouco aquele clima de pressão que o Confiança estava tendo em cima do Náutico, com faltas, escanteios sequenciais. Eu estava vendo a hora de sair o 2-1 do Confiança ali. A Trovão lançou uma nota hoje dizendo que vai apurar quem esteve na briga, excluir de seus quadros, inclusive até acionar a justiça com base no Estatuto do Torcedor, até para banir quem esteve na confusão de ir ao estádio, enfim, tá tomando as suas providências. Perfeito. Foi lamentável aquela... Eu confio muito na diretoria da Trovão, acho que eles encaminham bem essas questões, e também entendo o lado deles que é difícil controlar, é gente de tudo que é tipo ali, e às vezes você não tem controle, né? Mas eu não sabia da nota, acho que foi importante isso. Tem que identificar, o certo é identificar e mostrar quem foi que fez a besteira. E Lucas, eu vou até um pouco além. Para mim é muito claro que um lugar onde tem bebida alcoólica está suscetível a ter esse tipo de problema, entendeu? Não é só na Trovão que acontece esse tipo de confusão. A gente vê, e principalmente quando Confiança está perdendo, a gente vê várias brigas ali do nosso lado, do lado azul, entre torcedores proletários, por besteira, por bobagem, velho. Os caras, uma maior animosidade possível, que é liberar aquela energia que eles estão dentro com a raiva e tal, e até num companheiro lá de bancada. Isso é lamentável, mas acontece bastante, né, no estádio de futebol. Pois é. Bem pontuado. Outro ponto que eu gostaria de pontuar é falar do menino Bruninho, que estrela esse menino tem. Os dois gols que o Confiança fez na Série C foram dele. E aí, Bruninho titular ou mantém a superstição para ele entrar no segundo tempo e pelo menos tirar do zero do placar? Talismã, né? E entrou impressionante. Teve uma jogada de Messi que ele encarou uns 2-3 marcadores. Foi impressionante a entrada dele ontem. Mas eu não sei, viu? Acho que é melhor manter essa estrela aí entrando no decorrer das partidas do que o menino já entrar como titular e perder essa estrela aí que ele tá tendo. Assim, o certo é que a única certeza que eu tenho é que esse time precisa marcar gols, melhora muito o ataque. Não é só marcar gol, é chutar. Eu, salvo engano, tirando aqueles escanteios que o Altemar batia fechado, Bruno quase não teve trabalho para defender o gol do Náutico, né? Até o próprio gol foi um gol muito, muito mais falha do sistema defensivo do Náutico, que deixou aquela bola de lateral passar por todo mundo e Bruninho nem pulou para cabecear, cabeceou com os dois pés no chão. Então, do que isso? Então, aí eu não vou falar mais de Tito, acho que esse papo já enjoou. Então, o que a gente faz O que a gente faz pra melhorar o ataque? Eu, na arquibancada eu vi várias ideias. O pessoal tá cogitando muita coisa. Até de Renan e Tito. Tito mais recuado, Renan de 9, enfim. Que vocês, se vocês fossem Daniel Paulista, o que fariam pra acabar essa seca de gols e a gente vencer o Belo no próximo domingo? Eu acho, Mike e Lucas, que a gente precisa ter um pouco de paciência. Eu acho que a bola vai começar a entrar. Eu tenho sempre essa paciência. Falei várias vezes isso e falo, olha, a gente tem que esperar, melhorou o sistema defensivo, em algum momento a bola vai começar a entrar. É natural do futebol. Quando você começa a fazer as coisas certas seguidamente, e em um momento específico, tudo começa a dar certo. Olha, eu dou sempre um exemplo de um clube brasileiro que eu acho que é mestre nisso, o Corinthians. O Corinthians sempre arma seus times de trás para frente. São times que não são tão vistosos, são times que não empolgam tanto, mas eles começam com muito 0x0, muito 0x0, daqui a pouco estão ganhando, hoje mesmo ganhou de 1x0 de novo, em casa, de São Paulo, tem 11 pontos, Campeonato Brasileiro, está no G4, ou seja, dá para você jogar futebol assim, e o futebol brasileiro se joga muito assim. O que é que estava fora do script no jogo contra o Náutico? Pegar um gol fácil daquele. Não pode tomar um gol de primeiro pau. Não pode tomar um gol de primeiro pau. Se a gente não toma o gol de primeiro pau, talvez o jogo fosse 1x0 de novo, gol de Bruninho de cabeça, como foi contra o ABC. Exato. São coisas do futebol. É muito jogar por uma bola, né? É algo que parece clichê no futebol, mas é verdade. Você arma seu time certinho defensivamente, espera uma bola, faz um gol, e faz de tudo para não tomar nenhum. Ganha de 1x0, 3 pontos, show crise, amor, love, 10 mil pessoas no Batistão domingo. Infelizmente não deu dessa vez. Mas eu acho que o time defensivamente está evoluindo. Em determinados, acho que no futuro próximo, vai começar a criar mais chances e aí vai começar a fazer mais gols. Sobre essa tese aí de Tito e Gorni, eu não concordo, porque Tito não marca. E aí bota Renan, Gorni e Tito, vai ficar muito aberto, né? Esse é um problema. Aí a gente vai começar a tomar gol. A gente vai começar a tomar gol, porque vai sobrecarregar lá atrás. Eu acho que, talvez, não nesse, mas no outro jogo, se Tito não render de novo, até porque Renan tava fora, não tá com ritmo, teve aquela questão pessoal. Teve acidente. O acidente. Mas aí, depois do Botafogo, não teve um retorno, um feedback bom, aí coloca o Renan para testar, dá 2, 3 jogos de sequência, para ver o que, que ele apresenta. Jones, eu acho que esse jogo do Botafogo é o batismo de fogo para todo mundo. Porque se você pegar aqui, temos 5 jogos, né? As 2 derrotas iniciais, vencemos o ABC, que depois que perdeu para a gente, tem 3 derrotas seguidas, e temos 2 empates. Então, o Botafogo joga a final do Nordestão no meio da semana, lá em João Pessoa, contra o Fortaleza. Perdeu o primeiro jogo lá no Ceará por 1x0. Então, o Botafogo hoje já entrou com o time em reserva, ou seja, está priorizando o título, né? Obviamente. Mesmo assim, vai ser um jogo duro com o Fortaleza. E logo em seguida, vencendo ou não, tomara que o Botafogo seja campeão, apesar que eu não sou muito simpático, que aí eles vão tomar uma cerveja, vão curtir muito ali em Cabo Branco e tal. E aí vão vir aqui para Aracaju no domingo, tudo ressacado, para a gente ganhar. É isso que eu estou torcendo. Mas eu acho que esse jogo do Botafogo é o divisor de águas. Que é Botafogo é um dos melhores times da Série C. Tem 3 empates no início, depois agora vem de 2 vitórias. Então é um time que não perdeu ainda, assim como o Sampaio Corrêa, que é o líder, com 11 pontos. E o Dragão, com essa semana cheia e jogando aqui em Aracaju, tem tudo pra vencer o Botafogo, pô. Que é um time que tá aí na sequência de 2 jogos por semana já há algum tempo. Tem essa final agora, no meio da semana, e depois vem aqui para Aracaju. Eu acho que é o batismo de fogo pra todo mundo. E o time precisa de um meia pra jogar melhor. E seria o Felipe Lima, né? Que tá devendo a temporada inteira. Mike, se você me permite, eu vejo dois cenários bons, não ideais, mas bons para confiança. Eu concordo com o Lucas, se o Botafogo vencer, tira um pouco o pé, né, porque você se sente muito à vontade, né, porque venceu uma partida, teve um título importante da Copa do Nordeste, vai tomar todas, e aí às vezes tem uma queda de produção. E historicamente, os campeões do Nordeste têm uma queda de rendimento. O Ceará, quando foi campeão da Copa do Nordeste, quase foi rebaixado. Foi quando o Everson foi contratado, chegou lá nos últimos jogos e salvou, né? O Campinense, idem. Tem vários casos. O Sampaio Corrêa foi campeão da Copa do Nordeste, foi rebaixado ano passado. Então, não é... não é parâmetro, né? Por várias razões. Um time como Botafogo, né, como o Nordeste, primeiro, vai ter um bocado de time grande da Série A e B querendo pegar jogador. Porque olha assim, olha, tem jogador lá bom e barato, vou pegar. E como é que o Botafogo... E o time é bom, viu? O time dos caras é bom. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que se não for uma vitória do Botafogo, é torcer por uma derrota acachapante. Pegar 3-0 em casa, e aí baixa de vez o moral também pra nós, é o ideal. Eu, sinceramente, eu não torço nem por Fortaleza e nem Botafogo ser campeão. Por mim, é indiferente. Eu torço pelo Confiança, né? Ainda mais quando dois times do Nordeste. Agora, entre esses dois cenários, o título e a vitória ou a derrota, eu prefiro uma derrota acachapante para chegar aqui sem moral no Batistão. Beleza. Bem, eu ia falar do meio campo, então Lucas já adiantou sobre isso. A gente, enfim, precisa de um meio campo. Ou Bruninho, ou algum dos atacantes aí, Pingo, sei lá, improvisado. Ou Vertinho assume essa condição e bota um outro jogador, um outro volante, sei lá. Eu não tô me recordando agora, ou até algum menino da base. Enfim, o que não pode é botar Ítalo de novo, bicho. Ele, de fato, ele já provou isso. E não é uma crítica, acho que é uma característica dele. Ele tem que abraçar isso, de que ele só rende quando entra no segundo tempo. Então, tirando o clássico contra o Sergipe, mas o Sergipe é tão fraco que não é parâmetro para nada, eu não lembro o jogo que Ítalo entrou de titular e foi bem, como ele costuma ir bem quando entra no segundo tempo. E aí a gente tem esse problema, porque Felipe Lima, eu não sei se está recuperado. Aí talvez, se Radar se recuperar, e o sonho de Lucas possa ser realizado, que é botar Radar na meia e deixar o tema na lateral. Meu camisa 10. Pessoal, só pra gente encerrar, eu quero pontuar uma coisa que a gente falava muito no início da temporada e que não aconteceu. Não aconteceu nesse jogo. Que é o time morrer depois que toma o primeiro gol. Então, normalmente o time, ainda quando era comandado por Betinho, tomava o primeiro gol e se acabava. O time se enterrava ali e ninguém sabia, ninguém enxergava mais eles. Dessa vez não, o time tomou o gol e foi pra cima, lutou, criou chances, empatou e quase virou. Então isso é importante a gente pontuar isso, essa dedicação e essa mudança de ânimo, e que, como o Jones costuma falar muito, às vezes não é só mudar o jogador, trazer um jogador ou dispensar outro. Muda o ânimo, muda o ambiente, que as coisas começam a evoluir. E vamos lá, vamos para as palavras finais. Lucas, despeça-se aí da massa proletária e já projete o próximo confronto com o Belo. Desejar uma ótima semana aí para a massa, que está ansiosa por uma vitória em casa. Estou muito confiante que venha no próximo domingo contra o xerife do Nordeste aí, que é o Botafake, né? Então, que Daniel conduza bem o time aí, que areje a cabeça para vir com uma proposta de jogo um pouco mais ousada, né? Do que foi aí contra o Náutico, para ver se a gente consegue amassar um pouco o cansado Botafogo, que provavelmente vai vir a ajuda. No mais, um abraço aí aos companheiros de bancada, Jones e Mike. Boa semana pra todos. Valeu, Lucas. Boa semana, querido. Jones, manda aí seu recado à torcida proletária e faça aí uma projeção pro próximo jogo. Primeiro recado pra Daniel Paulista. Mantém essa trinca. A trinca, pra mim, tá funcionando bacana, contento. O Everton voltou muito bem. O Rafael Villa cresceu de produção com esse novo posicionamento do time, e esperar que o Felipe Lima, porque eu sempre achei que o Felipe Lima, pelo histórico dele, era a melhor opção, né? Eu achei que ele, inclusive, estava subindo produção, para ver se ele volta ali naquela posição dele pro lado esquerdo, aberto. Não necessariamente a gente precisa ter um meio, para mim, porque no futebol moderno os meias hoje foram deslocados para jogar do lado de campo, ou atrás, né? Ou recuados. Vide Everton, que é um meia que está jogando recuado no Confiança, jogando, está fazendo boas invertidas, está dando boas enfiadas, isso ajuda bastante na produção ofensiva. E para nossa massa, vou dizer, olha, eu não digo isso sempre, vocês sabem, nós vamos ganhar o Belo domingo. Beleza, galera. Da minha parte é isso também, desejar uma ótima semana a todos azulinos e azulinas. Mantemos a esperança de que venha a próxima vitória em cima do Belo. É um time forte, é um time melhor que o nosso. Temos um histórico de confrontos com o Belo que é lastimável. A gente, nos últimos 10 jogos, a gente deve ter ganho um, no máximo. Enfim, Mas vamos torcer. Acho que o time tá no caminho certo. Daniel Paulista, pelo menos pra mim, tirou todas as minhas dúvidas e todos os meus poréns em relação ao trabalho dele. Eu creio que, por mim, já daria a chave a ele, um contrato de 3 anos e uma corda de caranguejo toda semana. Valeu, pessoal. Boa semana a todos. Muito obrigado e fui! Que no gramado mantém sua glória, é a Desportiva Confiança.